É bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang. Missão do Leão é vir aqui apresentar o bang chapa quente que acabamos de formar. Bang bang é o nome, ó, vulgo de batismo. Tudo pelo certo, nós por nós, sem egoísmo. O som é pesado e vai esmagando tudo que vem pela frente. Um, dois, três, quatro, cinco, nosso contingente. É bang bang, tudo pelo certo. É bang bang, é o rap de protesto. É bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang. É bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, bang. Cinco camarada, bang. A rima é a fala, o passado aqui já era, bang. Página virada, se liga só, o rap tá no sangue. Mais um elemento criativo, bang bang, bang. Um, dois, um no bang bang, está Planaltina ao Guará, passando na CI, Sobradinho, periferia, time forte. Não estou sozinho nesse bang, nada se espanque. Junto de verdade, pode crer sujeito bang. Sem maldade, DF, nossa quebra, nossa cidade bang. Eu amo, você ama, vai, então aplaude. Misturou cinco elementos, a cultura agradece. Bang. Credenciado fica, quem não tá, mano, esquece. Vai respeitando as caras, vai descendo no respeito. Bang. Os neguinhos atribulados, vai subindo no conceito. Minha voz fortalecida pelo rei e o GOG. Bang. Tropa de elite, guindaste, um, dois, um, véi. Bang. Sente o sacode. Nem o número da besta chama tanta atenção como o bang bang, bang que entrou em ação. É bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang. É bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang, é bang bang. Ele é loucura aí, velho. Os fora aí, né, mas é uma parada é essa, os fora. Ficou louco, ficou louco. Ficou massa.